separados. Jamais pensei nos contratempos do amor. Mas inocente tropecei nos seus pecados, vendo os seus passos tão errados. O encanto que havia se quebrou. Eu mergulhei de corpo, alma e coração. Apostei demais nessa paixão. Como dói olhar e ver o que sobrou. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Como pode me trair? Diz pra mim. Que era um sonho sem fim. Machuca tanto, mas eu tenho que dizer. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Bye bye, my love. Banda Calypso. Jamais imaginei nós dois separados. Jamais pensei nos contratempos. Mas inocente tropecei nos seus pecados, vendo os seus passos tão errados. O encanto que havia se quebrou. Eu mergulhei de corpo, alma e coração. Apostei demais nessa paixão. Como dói olhar e ver o que sobrou. Bye bye, my love. Diz pra mim.